meus amores! Bora se bora! Vem! Só quem sabe, canta comigo. Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar. Aqui no meu coração, a nossa canção, estarei bem junto a nós. DJ Billy, amo você, como jamais eu amei alguém, como jamais eu amei. Quem souber, canta comigo! Sintam-se à vontade, cantem, dancem comigo. Bora juntos nos divertir. Gente, eu quero agradecer, viu? Obrigada por cada um de vocês que estão nos assistindo. Valeu mesmo. Compartilha aí pra geral, divulga. Já peço pra vocês também seguirem meu Instagram, @AnneLopesCantora com 2 N e Y. Não esquece, viu? No decorrer aí do show eu vou estar falando mais um pouquinho das minhas redes sociais. Bora curtir? Vocês estão gostando? Então vem-se embora aqui, ó. Obrigada, governo do estado do Pará. Obrigada, Fundação Cultural do Pará. Vem comigo! sopro a laranja, sinto o gosto da maçã. Vou te fazer um milkshake, vou chupar um canudinho assim toda manhã. Ai, amor. Aqui. sequência gostosa, né, gente? Que é isso? Eu tô amando cantar pra vocês. Olha, não esquece lá de seguir meu Instagram, @anilopescantora, com 2 N e Y. E se inscrever no meu canal, porque tá vindo clipe bom e maravilhoso pra vocês, daquele estilo bem romântico, aquele tecnomelody que a gente gosta e curte, né? Então, se inscreva lá no meu canal, Anne Lopes, com 2 N e Y. E não perde tempo, compartilha, divulga, ativa o sininho, comenta, viu? Que tem muito vídeo bom lá no meu canal. E eu também estou nas plataformas digitais, no Spotify, então tem todas as minhas músicas lá. Só você baixar e ouvir. Viu, meus amores? Quero agradecer ao governo do Estado do Pará, à Fundação Cultural do Pará, por esse momento maravilhoso que eu estou passando com vocês e toda a minha banda aqui também. Obrigada, viu, gente? Bora lá curtir? Vem comigo, vem! Sequência boa! Thank you. com Deus. Obrigada, governo do estado do Pará. Obrigada, Fundação Cultura do Pará.